4462, no solo aos 20, ao livrar à direita, chama o solo 21-9, tenha uma boa tarde. 4462, ao livrar à direita, chama o solo 219, boa. Gilete Serra Tango, livre acessão para 2500 pés, informe se mapa para pouso. 462, reposte antes da Juliette. Reposte Ará, 4462. Da Portugal 021, Tabo Lachava, approach runway 10. Portugal 021, complete final contact tower frequency 118.6. 119.6, Portugal 021. Juliette Serra Tango, frequência livre. Tower runway 10. Air Portugal 021, good afternoon, check the landing gear, the wind is 0, oh correction, 120 degrees with 8 knots, QNH 1017 now. Clear to land, get out and walk, QNH 1017, Air Portugal 021. Okay, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Air Portugal 021. Salvador, eu sou 3217, informação Papá, boa tarde. 4217, desça para o nível 060, chegada Bonfi. 060, Bonfi, 3217. Controle, gol no 807, solicito desvio à direita da rota para o 230, ou 10 milhas. Sente autorizado desvio, após desvio, vou ir pelo, correção, Duna, o gol no 807. Após desvio, boa Duna, gol no 807. 3217 vai efetuar um pequeno desvio à direita, já retorna lá. Sim. Go 1649, we are ready for taxi ahead 102, 102 on board, 2 hours and 23 minutes in there, no connection in Aracaju. How many people on board, sir? 102. Air taxi via India now, from holding point to contact the tower 118.6. O 3217 pode voar na proa de pelo, senhora? Autorizado, tá? 3217. Tá. O ingresso via Juliette, portão 3. Juliette, pro portão 3, aqui é a Totácio Curagol, 4462. 7, gol 1807. I maintain position before the holding point for runway 10. Maintaining position, 649. Airport 021 on the ground at 24. Vacate runway on your right and call ground control 1219 air for taxi. 1219, vacating runway, Airport 021. Start Airport 021. Portugal 021, clear taxi Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, at Portugal 021. Estabilizado no ILS, baixo checado, Chanel 6314. Complete sinal, Sumi Torre, 118, decimal meio, Chanel 6314. 118, Chanel 6314. Checado, Chanel 6314, sinal. Chanel 6314, boa tarde, avistado, livre pouso na 10. O vento é 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, Oceania 3-1-4. Go 1649, after the landing traffic, line up and wait runway 10. Everything works now, line up and wait, 49. Salvador, boa tarde, Oceania 6327. 6327, pronto, copy Léo, sentido papá. Autorizado plano para Eliel, nível de voo 240, via Golf 677. Subida da El, Leda e Léo. Curva à direita após a decolagem. O código é o 5473. E o controle é 1208. Salvador, boa tarde. Sã 3192, livra 180 ao 150 com a informação, papá. Sã 3192, desça para o nível 050, perfil da Mari, redução para 250 nós. Para 050, perfil da Mari, reduzindo 250 nós, Sã 3192. Aracaju, 150. Eu tenho aprovado 190, a senhora aguarda a recoordenação? É, pode ser, já tá pré-aprovado, depois nós resolvemos aí com o centro, obrigado, pode passar. Autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, subida Pucaru, curva esquerda, 5507 é o código, 1208 é o controle. Oxa 6314 no solo aos 27, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9 e tenha uma boa tarde. 319 ao livrar, uma boa tarde, Oxa 6314. 120 decimal 8. Ah, 1208, o controle, o 35627. Correto, chama para push back, acionamento. Chamamos quando pronto para push acionamento, 5627. Go 1649, the wind is 130 degrees with 8 knots, QNH 1017, clear to take off. Clear to take off. 1649. 314, livrou na sua escuta, impressão da Alfa. 314, procede de Alfa Juliette. Alfa Juliette para o gate 5, ouça na 314. Go 1649 airborne at 229, I'll call 120 decimal 800. 208, 249, thank you. Level departure control, good afternoon, go 1649 and dial departure, see you. Go 1649, where the contact collapsed at level 3. 240, dial departure. 240, request for level final 200. Climb flat level 200, go 1649. 200 is clear, 649. Estabilizado, 807. 1807, complete final de Sumi Torre, 18 decimal 6. 18 meia, obrigado, tenha um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado. Comandou o Gono 807, boa tarde, estabilizado no ILS, está a uma milha do céu. Gono 807, ciente, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 079. Pouso no zero, Gono 807, estado no 017, já está baixado e travado. Ok, ciente, confere o no 017 o ajuste. Obrigado. Confirmando, é o Gaker número 5 pro Alçanera ou 6? 5, 0, 5. Obrigado. A 327 desce para 2.000 pés, autorizado sinal e leite, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 327. A 3192, redução para 2.10 mais. Reduzindo 2.10 mais. Paulo Salvador, boa tarde, está 3155, ciente da informação, papá. Está 3155, muito boa tarde para Guarulhos, 340 é o nível, o senhor vai decolar da 10 na saída da El Leda 8, onde prossegue via Pesulo 44 até o destino. 5504 é o transponder, 120.8 controle. 340, decolando da 10, decolando da El Leda, poderia contar a próxima posição, a Pesulo 44, 5504, 9208. 5504, um transponder, me chamar por posto no 09, tá? Poderia confirmar a saída da El Leda e a senhora falou mais uma posição. Eu disse, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Serra. Da El Leda, eu disse, grato, 5504, transponder 3155. No 807, prossegue via Alfa Juliette, remota no 3. Alfa Juliette, posição no 3, 6087. Como Salvador, Ultra Nemia. 321 para autorização Brasília. 6321 para Brasília, mantemos que o guarda-copa, por gentileza, prepara a Arbor Elefa. Arbor Elefa, grato. No 649, Semi Recife, 125, 1TM, 13325. Go 1649, contact Recife, frequency 125.1 or 133.25. Bus 133.25, 5, thank you. Da 3192, redução para 1809. Reduzindo 1809, 3192. Controle Salvador, Web 5729, informação Quebec. Web 5729, sua identificação, desça para o nível 060, chegada Bonfim. Descendo para 060, chegada Bonfim. Nave da 1-0, foi feito treinamento? Tem. Obrigado. Salvador, boa tarde, Gona 396, sente da Papá. Gona 396, desce para o nível 050, chegada Mari. Descendo para o 050, chegada Mari, Gona 396. Então, 3192, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, aporte estabilizado. 2000, final ILS, chama estabilizado, 3192. Tá 3217, complete final de semi-torre, 118 decimal 6. 286, obrigado. Torre, boa tarde, eu tô 3217, na final 1-0, baixo travado. O gol 1807, por gentileza, sua posição é a remota 1-2, fique atento ao sinalizador. Ok, 1-2 agora, obrigado. A 75729, redução para 2309. Repio 230, 5709 da UES. Tá vendo aí, boneco? 217. Juliette Tango Zulu, acione 5464, chame Recife 1288, alterne 1260. 1396, desce para 2000 pés, Kennedy Gama 017, autorizado final ILS, a porta estabilizada. 2017, autorizado procedimento, Gama 396, a porta estabilizada. Localizador Campavista 3192. Está 3192, completo final, Sami Torre 118, decimal 6. 86 completando, Graça 3192, tá já. Salvador, Ocean Air 6327, no gate 1, para acionamento push back. 6327, autorizado. Puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, 6327. Na 3217, Saulo 42, direito, 12, 19. 219, Tan 3217, graça. Oi, Salvador, boa tarde. Tan 3192, passa externo, baixo travado. 192, ciente, boa tarde. Livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07, 9. Livre pouso no 90, 3192. Paulo Salvador, muito boa tarde, tem 3217, livrão. 3217, muito boa tarde, eu vou prosseguir via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, tem 3217. Chamei 321, pronto, cópia? O Chamei 6321, pronto, cópia? Copia 6321. Está autorizado para Brasília, 340 ao nível, decola da 10, na saída Momo, transição Nizza, pós-decolagem, curva à esquerda. Prossegue Nizza, Puído, IFC 10, Fox Romeo Mike. 5501 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Batiu 340 para Brasília, autorizado, vamos para o porto de voo, decola da 10, saída Momo, transponder, 0 para curva à esquerda. Contagiamento correto, chama para o posto na remota no 3. Agora pronto. Salvador, Ocean Air 6327, está acionado com 82 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Aracaju, pronto táxi. 992. Índia Alfa, ponto de espera, canto 186, 1017, centímetro, tem bom voo, 6327. Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre 186, 1017 ou 6327. Solo Salvador, muito boa tarde, tá? 3192, livra a pista. 3192, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3192. Solo Salvador, é o trip 5627, no pátio 3, posição número 4, autorização para push e acionamento. Autorizado, chama táxi, trip. Autorizado, chamante para o táxi 5627. Estabilizando o localizador, Gondo 396. Gondo 396, complexo final, Sami Torre, 118, decimal 6. 186, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Gono 396, uma milha e meia do externo. Gono 396, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre, reporte baixado e travado. Está baixado e travado, aguardando pista livre, Gono 396. Ok. Ok, stand by. Já está pronto? Afirmo pronto, B327. Livre decolagem imediata sem parada, vento no 20 graus, 06 nós, a Chané 6327. Livre decolagem sem parada, 6327. Tipo, papá, pronto, cópia. Ready to copy. Clear to Congonhas, flight level 430, runway 17. Departure dial, Leda Bridge, via Upper Zulu 10. Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi. 5516, Charles Cock, and frequency approach 120.8. Vento para check no 20 graus, 069, aguarde pista livre. Sente, aguardando pista livre, Gol na 396. You confirm person on board. Ok, first setup in taxi, call tower 118.6, altimeter 017. Gono 396, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 7. Vento autorizado, pouso no 90, Gono 396. Oxalé 6327, decolou os 49, chame o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, boa tarde. Atenta o tráfego da TAM que vai ingressar para o 04, segue em frente via Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, torre 118.6. Altímetro marca 1017, tenha um bom voo, trip. Faz a passagem do tráfego à nossa frente, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118.60, o trip 5627. TAM 3155 para pushback, assinamento, siga 09. Autorizado, TAM 3155, chama táxi. Chama táxi, 3155. Próximo ao Serra Vitor 366, o time 7 do Arnaldo da Oeste. Sente, aporte no Serra do 366. Passando a 366. Ano 396, solo 50, direito no 219. Direito no 219,